Antes de eu compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de fazer algo aqui, bem rapidinho. Apesar que eu tratei com a pessoa aqui, mas não vou chamar você, irmão. Não, fique tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas eu gostaria de chamar aqui, cadê o Maia? É aqui, Maia. E antes de dar início à palavra, eu gostaria de perguntar algo para você. E eu ia sugerir aí para que algumas pessoas viessem aqui à frente. Porém, eu corri isso demorar demais. Aí eu já tratei com o Maia, para o Maia já responder minha pergunta. Mas eu poderia perguntar para você hoje. Deus tem feito algo na tua vida? Se hoje alguém chegasse para você e perguntasse para você, o que Deus fez na tua vida? O que Jesus fez na tua vida? Você consegue falar em rápidas palavras? Aqui eu estou falando rápidas palavras só para já adiantar o lado com mais ser rápido aqui. Mas você conseguiria falar isso? Hoje, você, no teu íntimo. Eu faço essa pergunta para você. O que Jesus fez para você? Ou melhor, o que Jesus fez na tua vida? Não por você, você sabe o que ele fez. Mas na tua vida, o que ele tem feito na tua vida hoje? E aí nesse momento ali que eu estava pensando a respeito de abrir para algum vir aqui e falar sobre isso, eu cheguei para o Maia. Maia, se eu fizer uma pergunta para você aqui agora, você consegue me responder? O que Jesus fez na tua vida, Maia? Nossa. E aí, beleza? Vou tentar. Seguinte, eu falo aqui na frente já há algum tempo, né? E nem tremo tanto, mas hoje eu tô tremendo, cara. Tô tremendo porque, assim, eu me converti já há algum tempo eu me converti já há algum tempo e eu saí da igreja em 2006, fiquei um ano longe de Deus. E depois eu voltei para cá e desde então estou caminhando com Deus. E pronto, a minha história alguns já conhecem, né? Eu também venho do esgotão da vida e Jesus me colocou aqui servindo o reino e eu tenho feito isso desde então. Então, para ficar mais fácil, eu vou contar o que Deus fez na minha vida hoje, por exemplo. Né? Já há algum tempo eu tenho vivido distante de Deus. Isso para mim é ruim falar, porque assim, eu estou aqui servindo o reino, né? Estamos aí servindo e tenho sentido, estava sentindo distante de Deus. Porque assim, é uma coisa você estar ali trabalhando e outra coisa é você, o teu íntimo com Deus. Como é o teu íntimo com Deus? E já há quatro semanas, eu tenho ficado no meu canto ali, adorando a Deus, no louvor, e Deus tem falado comigo de uma forma que há muito tempo Ele não falava. Há muito tempo Ele não falava. E Deus tem falado comigo aqui, ó, no meu ouvido, tem falado comigo, entendeu? Deus tem mudado, tem trazido um avivamento para a minha vida, entende? E hoje aconteceu uma coisa interessante aqui no canto. Eu estava ali orando, vim para cá chateado comigo mesmo, porque a minha semana foi boa, porque eu orei segunda e terça. Quarta, quinta, sexta e ontem eu não orei, hoje também não tinha orado. É vergonhoso falar isso, mas é verdade. Quem faz renovo comigo e quem faz célula comigo sabe que eu não sou hipócrita. Eu tenho dificuldade mesmo. Mas aqui não, aqui eu oro mesmo. E Deus fala comigo de uma forma muito massa. E hoje eu estava ali orando, eu falando para Deus que com tudo, eu nunca vou desistir, eu vou estar aqui e vou até o final, entendeu? E Deus pegou e falou comigo. Eu não sei se foi na célula do Maurício ou foi lá em casa, ou na célula que eu faço com a minha esposa, eu sei que tem uns irmãos missionários, nem sei se são da Gólgota, que a esposa disse que eles vão para um lugar lá, são da Gólgota, e ela disse que, pelo que eu ouvi falar, que vai... Deus falou para ela que eles têm certeza que eles vão morrer, sei lá, servindo o ministério. Não, né? Então, enfim. Mas alguma coisa assim, eles foram para não sei onde aí, e Deus falou assim, ó, você vai orar por esses caras agora. Você vai orar por esses caras. E isso foi tremendo, porque eu comecei a sentir Deus falando comigo, e eu comecei a orar por esses caras ali, eu não sei o nome dele, não sei o nome dela. E foi muito massa, porque, cara, eu tive que me segurar para não cair, cara. Eu falei, imagina se eu cair aqui, os Gokutans vão falar, oh, esse cara aqui tá possuído, sei lá, entendeu? Cara, foi massa. Foi massa, né? Eu falei, pô, o Brunello tá ali do lado, se eu cair aqui, ele vai falar, capeta, enfim, né? Não, mas é isso, Deus tem feito isso na minha vida, e assim, se você tá mal, se você não tá sentindo Deus, relaxa, cara, relaxa porque que ele tá aí, e eu acho que a gente tá vivendo um tempo que é só você aproveitar o gancho, ora, fala com ele, pede ajuda para ele que ele vai fazer a diferença na sua vida, assim como está fazendo na minha, porque está muito massa, cara. Amém. Aleluia, valeu, irmão. Dê uma salva de palma para Jesus na vida do Maia. O que é para falar mesmo? Não, na verdade, nós temos lugar aqui na frente. Faça um favorzinho, venha. Aqui, ó, nós temos lugares aqui, ó. Vários lugares aqui, ó. Ou as pessoas que estão... Me perdoe, pastor. Desculpa. Por gentileza, os que estão sentados na verada ou beirada, faça favor de ir pro canto. Verada ou beirada, isso aí daí você interpreta como você quiser. Por gentileza, vá pro cantinho, assim, ó. Se ainda tem espaço nas cadeiras... para que as pessoas lá do fundo possam se assentar. Fernando, aqui na frente, Fernando, ó, vários lugares aqui. Não sei por que o povo tem uma crise sentar aqui na frente. Vandão, faz o favor de sentar, Vandão. Amém. Assim como o Maia compartilhou aqui conosco, eu creio que talvez você tenha um pouco de vergonha ou não, mas eu creio que Deus ele tem feito algo na tua vida. O simples fato de você estar aqui nesta noite já é o agir de Deus, o agir de Cristo, de Jesus na tua vida. Você acredita nisso? Você crê nisso? É Ele que torna possível você estar aqui hoje. E eu e você, nós precisamos crer nisso. E por que eu pedi para o Maia estar trazendo e falando um pouco dele aqui, daquilo que Jesus tem feito na vida dele? Porque eu e você, nós temos essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade de compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu, através dessa palavra, não quero aqui fechar a ideia aqui sobre evangelismo, quero falar um pouco sobre isso, porque eu creio que nós, como igreja, nós temos a missão, e essa missão é propagar o evangelho, falar daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Nós aqui, como igreja, nós temos um momento, esse período é o período de celebração e adoração a Deus através do louvor. E também é um momento onde nós temos a comunhão, que é onde nós estamos aqui como igreja reunidos, e nós vamos além, porque nós aqui como igreja, nós andamos e fluímos nas células, nós cremos que a célula também é um local onde você está ali para ser pastoreado, para ter comunhão, para fortificar o corpo de Cristo, mas também em meio a todos esses momentos que nós como igreja nós temos, nós também precisamos nos atentar a um mandamento, a um princípio que Jesus nos ensina. Que é ir para todos os lugares e anunciar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura. Porém, como eu venho de uma organização missionária, como o tempo que eu passei em missões, várias e várias vezes eu ouvi métodos e métodos de como se fazer isso, de pregar o evangelho. E é o que eu não quero fazer aqui. Eu não gostaria aqui de trazer mais um ponto para você e falar assim, assim você vai pregar o evangelho, assim você vai falar de Jesus. Eu não quero fazer isso aqui nessa noite. Gostaria de simplesmente trazer algumas coisas aqui rapidamente, fortificando no teu coração aquilo que eu creio que já está no teu coração. Porém, o meu desejo é que você saia daqui hoje com o teu coração em chamas, com o desejo de saber que você tem essa missão e você pode fazer isso. Uma coisa que por um bom tempo eu ouvi em missões e nas igrejas é pregado isso, tomara Deus que isso não exista mais, mas que esse chamado é só para alguns, é só para os missionários que receberam o chamado de lá e morrer em prol do evangelho, ou para os envolvidos com Steiger, os missionários, ou aquele que tem uma unção evangelística, aquele que de fato é evangelista. Isso por um bom tempo foi anunciado dessa forma, porém a Bíblia não diz a respeito disso. A Bíblia fala do ministério evangelístico que está lá em Efésios capítulo 4, Paulo fala lá a respeito de um ministério, assim como os demais quatro ministérios que o texto ali fala. Porém, esse ministério ele tem uma conotação, a ideia de desse ministério evangelístico, despertar a igreja, o corpo de Cristo, para evangelizar a toda a terra, anunciar o evangelho. Então não existe só pessoas evangelistas. Ah, eu não anuncio evangelho porque eu não sou evangelista. Essa não é minha área. Brunello, talvez o que você vai falar para mim hoje não é para mim isso. É para o meu irmão, porque o meu irmão fala bem. Ele tem o dom de falar. Ele chega lá fora, ele consegue falar. Ele é desinibido, ele é engraçadão, ele conta piada. Ele chega lá e ele anuncia o evangelho. Porém, meu querido, quero chamar a tua atenção, que essa é uma responsabilidade minha e tua. E muitas vezes você vai chegar lá e você não tem tanto conhecimento para anunciar a respeito de Jesus. Mas você pode falar algo que ele fez na tua vida. O que ele fez na tua vida. A hora que eu cheguei aqui na igreja, tinha um rapaz ali fora, tirando uma sonequinha ali no sol. Aí eu fui acordar e eles ficaram bravos comigo ainda. E eu, quando eu olho esse tipo de pessoas, eu me compadeço. Isso é o meu coração, não quero pôr um jugo no teu. Esse é o meu. Eu fui chamado para trabalhar com essas pessoas. Deus me ungiu para isso. Eu olho para elas, eu não consigo passar sem falar alguma coisa, ou acordar, ou incomodar. Alguma coisa você tem que fazer. E aí eu dei uma acordadinha nele, vim aqui para dentro, arrumei, fiz as coisas que precisava fazer aqui. Aí depois fui lá de novo no estacionamento, encontrei ele já acordado ali. E ali eu cheguei a conversar com ele. E eu cheguei a conversar com ele, algo que Deus sempre toca no meu coração, fale daquilo que eu fiz na tua vida. Compartilhe com ele. E eu comecei a falar com ele, ele logo começou, eu vi que o olho dele começou a querer enxerear em lágrimas ali, quase chorou na minha frente. Mas ele logo se compadeceu também e falou assim, eu sei tudo isso que você está falando é verdade, porque eu também já fui do evangelho. Eu sou um desviado. E Deus fez isso na minha vida, fez aquilo. E, de repente, ele começou a falar aquilo que Jesus fez na vida dele, para mim. E ali eu pude incentivar ele, irmão, procure uma igreja. Vá até um lugar, se reconcilie com Cristo. Porque Deus tem muito para você. Eu encontrei você aqui deitado no pó. Estava aqui, um lugar onde as pessoas pisam, fazem urina, fazem suas necessidades. Estava no pó. E essa não é a condição do Filho de Deus. E ali eu pude trazer a palavra para ele. Agora, o que eu chamo a atenção a você é que isso não é só para mim. Não é só o meu coração que tem que ter esse desejo, essa compaixão. Você precisa ter também. Porque nós somos a noiva de Cristo. Nós somos o Cristo hoje aqui na terra, representando Ele aqui, eu e você. A palavra de Deus fala que nós somos o corpo, no qual Ele é o cabeça. Cristo é o cabeça. Então, nós precisamos caminhar em cima disso. Marcos 16, versículo 15. Jesus já foi crucificado aqui, já ressuscitou, e ele chega para os 11, e ele traz a missão para os 11 discípulos. Ele fala o seguinte, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui eu circulei aqui evangelho, porque eu e você precisamos compreender o que é esse evangelho. Evangelho nada mais é do que boas novas, uma notícia nova, algo novo que aconteceu. E como eu perguntei no início, o que, que tem acontecido de novo na tua vida? Qual a notícia que você pode falar para mim hoje? Qual a notícia que você pode falar para o mundo hoje aí fora? Então nós vemos aqui que Jesus incentiva os discípulos. Graças ao cumprimento e à obediência deles, temos estas boas novas em nossas mãos. Pense comigo o seguinte, imagine que Jesus chega para os discípulos e fala, ó, vocês têm uma missão, essa missão vocês ficarem, permanecerem aqui, permaneçam em Jerusalém. Aí nós vemos lá em Atos 2 que o cumprimento dessa ordenança aconteceu. Eles permanecem em Jerusalém. Por que eles permanecem? Porque Jesus fala, fiquem até aqui reunidos, se reúnam aqui, fiquem em oração, em comunhão, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que o Espírito venha e gere em vocês um poder. Para que esse poder? Para que vocês vivessem só em comunhão e ficassem só dentro de uma igreja, ou continuassem dentro do lugar aqui em comunhão entre vocês? Não. Jesus chega e fala, para que vocês saiam até os confins da terra para anunciar o evangelho, para que se cumpra esse ID. Agora pense comigo, imagine se eles não obedecem a Cristo. Imagine se eles não obedecem a Jesus. Esse evangelho nunca tinha chegado a mim e a você hoje. Então essa ordenância, essa obediência dos discípulos, levaram e permitiram que eu e você recebêssemos todo o evangelho que está escrito aqui em 66. 66? 66 livros. Eu e você, nós também temos essa missão. Só para complementar aqui, olhe lá em Romanos 10, versículo 14 e 15. Palavras do apóstolo Paulo. Fala assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Amém? Então o texto aqui nos fala bem claro que o evangelho só é possível chegar para uma pessoa mediante a alguém anunciando esse evangelho, falando dessas boas novas. Então Paulo aqui deixa bem claro que como vão entender, como vão compreender a verdade se não tem quem pregue? Como que o teu amigo lá do teu trabalho vai ouvir falar de Cristo se você não fala para ele? Como alguém da tua família vai entender sobre Jesus se você não fala para ele? Como os confins da terra, como todos os lugares vão entender e ouvir e compreender de Cristo se não tem a quem ouvir ou escutar aquilo que a pessoa tem como mensagem para ela? Então eu e você, nós precisamos ter isso no nosso coração, que é uma responsabilidade minha e tua, anunciar esse evangelho, propagar esse evangelho, essas boas novas. E o que Jesus falou, ordenou, é só para aquela época ou é para os dias de hoje também? É tarefa para poucos ou para todos? Será que Jesus anunciou só para os discípulos isso? Será que foi só para aquela época? Ou isso está como responsabilidade minha e tua hoje também, anunciar o evangelho? O que você me responde? Você acredita que foi só para aquela época? Ou você acredita que é para os dias de hoje também? Que essa é uma responsabilidade minha e tua também. Partindo do princípio que é responsabilidade minha e tua, que você crê nisso, vamos entender aqui algumas coisas. Em meio a tantas formas e métodos, como anunciamos essas boas novas? E qual é esta boa nova? Então, em meio a tantos métodos e formas para como se anunciar o evangelho, vamos aqui tentar analisar e compreender como nós anunciamos e qual é esta boa nova. Se hoje eu perguntasse para você qual é a boa nova, você teria uma clareza para explicar para a pessoa que está do teu lado aí? Se hoje você virasse para o lado assim, três palavras, faça isso. Lembrei do videozinho lá do pastor, que ia ficar enchendo linguiça, mandando as pessoas olhar para o lado. Olhe para o lado aí. Olhe para o lado e fale aí, tente falar em duas palavras. O que é essas boas novas? Nós cantamos aqui no louvor. Diga lá, fale lá o que é boas novas. Deus é amor. Quem mais? Fale lá, Jesus, bem alto. O que é o evangelho, Jesus? Nova vida, o que mais? Jesus morreu por nós. O que mais? Tantas coisas, aquilo que Jesus fez por nós. Uma coisa é certa, pode existir vários métodos, mas a essência é uma só. É anunciar aquilo que Cristo fez por você. Anunciar aquilo que Jesus fez por você. E se muitas vezes eu e você nós não falamos às pessoas aí fora, é porque muitas vezes nós não compreendemos aquilo que Jesus fez por mim e por você. O anúncio, ou seja, a propagação do evangelho, eu me refiro, esse exemplo missionário que eu sempre ouvi, mas e é real, é como se um mendigo morrendo de fome, estava convivendo com vários mendigos também na rua, e todos com fome, de repente ele está andando na rua, ele acha um cesto, e nesse cesto está cheio de pão, cheio de presunto, queijo, mortandela e tudo mais. Suco, tinha de tudo. Tem algum seu branquense hoje aí, hein? Cuidado, hein? Ó. Então, o que acontece nesse momento? Ele entendendo a camaradagem, entendendo que aquilo ali não é só para ele, logo ele vê aquilo ali, ele corre, chama os restantes e fala: ali eu achei comida, vamos lá, vamos comer, vamos matar aquilo que está nos matando. E ali eles fazem um grande banquete. Então eu creio que o evangelho, conhecer a Cristo, tem que ser da mesma forma. Eu e você, antes de Cristo, nós éramos essas pessoas. Mendigas, sem esperança, sem Cristo, sem nada na nossa vida. Vazio. E a partir do momento em que você encontra Cristo, isso precisa gerar no teu coração o anseio de começar a anunciar a outras pessoas. Aquilo que Ele fez na tua vida. Aí eu chamo a tua atenção, meu querido. Se muitas vezes você precisa se policiar. Você precisa sondar o teu coração. Não cabe a mim julgar. Eu posso julgar aquilo que está dentro do meu coração. Muitas vezes talvez você não tenha falado. Não porque você está, não tem coragem, ou é desinibido, ou isso, ou aquilo, não. Muitas vezes é porque Jesus não fez nada para você. Você não teve essa consciência ainda. Você não teve essa clareza ainda. E em nome de Jesus, eu creio que Ele quer fazer algo na tua vida hoje. Marcar a tua vida hoje. Algo que pode transformar a tua vida. Eu posso falar de mim, meu querido. Está ali a minha irmã que não deixa eu mentir. Lá no cantinho, dá um tchauzinho ali, querida. Amo você, que bom que você está aqui. Está ali minha irmã que não deixa eu mentir. Segurou meu braço. Eu, na verdade, segurei eu mesmo meu braço. Quantas vezes ela injetou cocaína na minha veia? Ela, minha irmã, abençoada. Quantas vezes e quantas vezes fumamos maconha junto para dar larica e dar risada e fazer várias e outras coisas. Então isso eu posso falar para você que já fazem 14 anos que Cristo tocou na minha vida e isso não me pertence mais. Isso não faz parte mais da minha vida. Cigarro, quantas vezes e quantas vezes eu lutei contra o cigarro? E fissura, e paro e não paro, e paro e não paro, e parei. Já fazem 14 anos que eu não fumo cigarro, irmão. E se você fuma aqui, em nome de Jesus, tem algo para falar para você. O mesmo Jesus que tocou na minha vida é o que está aqui para tocar na tua. Basta você crer, não é aquele ali, aquele ali, aquele ali, né, Jesus? Correntada no povo que fuma. Então vamos lá, nós temos texto aqui para abrir. Primeiro de tudo, qual é esta boa nova? João 1, versículo 29. Você que está com a tua Bíblia, abra, você que está com o teu iPhone aí, ou tablet, clique lá também. Você que sabe decor, lembra desse texto? João 1, versículo 29, fala assim, João Batista falando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse. Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. Aleluia. Então nós vemos aqui João Batista entendendo esse propósito do Evangelho, essa boa notícia. Muitos chegam para João Batista e começam a perguntar para ele, você que é o Messias? Você é Elias? Você é o profeta? Quem é você? E nós vemos que João Batista, ele se manifesta, ele fala, eu não sou o Messias, porém eu sou aquele que o profeta Isaías declara, que viria à frente do Messias para planar todos os montes, deixar de uma forma plana para que o Messias viesse, que seria a boa nova, a notícia agradável, aquele que mudaria todo o universo. E aqui nós vemos que João Batista traz o fundamento, a essência do que é anunciar o Evangelho. É falar daquilo que Cristo fez por mim e por você. Que é tirar o pecado. Né? Fala aqui, eis que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós vemos que a palavra de Deus nos deixa bem claro. Que eu e você, sem Cristo, nós somos pecadores. A palavra fala em Isaías 59, versículo 2. Se você quiser anotar aí, ou só quiser me acompanhar. O texto fala lá, Isaías está declarando. E falando ali para o povo de Israel, para mim e para você, que aquilo que faz separação entre Deus e o homem são as nossas transgressões, nosso pecado, as nossas falhas. Isso faz separação entre eu e você. Deus ele não compactua com o pecado. Ele não faz parte do pecado. Deus não aceita o pecado. E o pecado aqui eu não quero generalizar ou colocar aqui que é aquele que fuma, ou aquele que faz isso, aquilo, não. O pecado é você não obedecer aquilo que Deus tem para a tua vida. Você saber, a palavra fala bem claro, que é você saber o que deve fazer e não fazer. Isso é pecado. Então eu e você, nós temos a clareza que a nossa vida, a minha vida e a tua vida só existe aqui na terra hoje para a honra e glória de Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Eu só existo aqui para isso. As demais coisas que eu necessito, como trabalho, as coisas que eu preciso na minha casa, isso são meras consequências daquilo que eu preciso entender. Que a minha vida precisa prestar culto a Deus todos os dias da minha vida. Então o texto aqui, João Batista traz bem claro, ele fala, está aqui, alguém que vai chegar neste montão que faz uma separação entre o homem e Deus e vai entrar no meio, ele vai se sacrificar, ele vai dar a própria vida dele para tirar aquilo que faz separação entre Deus e o homem, que é o nosso pecado. Meu querido, eu tenho buscado em Deus, eu tenho orado e clamado mesmo para entender a respeito da graça. E o meu maior desejo é começar a trazer isso a você para que o peso saia das tuas costas. Eu e você, nós não temos que ficar lutando mais contra o pecado. Paulo não fala a respeito disso. Paulo fala pelo contrário, que eu e você, nós temos que nos abster da nossa carne, do nós como humano, nós ser carnais, e viver de acordo com o Espírito. E o Espírito que foi dado mediante a fé em Cristo Jesus. Então, eu e você, nós não temos que ficar lutando. A tua consciência não tem que ser, eu tenho que ir para a igreja para mim buscar Cristo, para eu começar a me abster disso, disso e disso. Não. Isso, a lei vivia de acordo com isso. A lei buscava uma perfeição que eles nunca alcançaram, porque a lei nunca gerou isso no homem. A lei gerava esse desejo, esse anseio no coração do homem de se abster e ser uma pessoa santa. E isso nunca o homem alcançou. Porém, a palavra de Deus deixa bem claro que Deus é santo. E ele fala, sede santos como eu sou santo. E a palavra santo aqui nada mais é do que separado. Deus não compactua com o pecado. Deus está separado do pecado. Então, quando ele convida eu e você para irmos até ele, para entregar a nossa vida a ele, ele está falando o seguinte, seja separado também. O pecado está ali, ele não domina você mais, porque eu já morri. Isaías 53 fala sobre isso. Isaías 53 fala que ele levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que nós separava, eu e você, dele, foi levado nele. A partir do momento que ele morreu lá na cruz, que ele olha para os céus e diz, está consumado, ali o pecado não tem mais poder na tua vida. Só que você precisa crer nisso. Você precisa aceitar isso no teu coração. Você precisa entender isso como uma boa nova para você, uma mensagem boa e agradável. Você precisa compreender primeiramente, para você poder anunciar aquilo que Cristo tem feito na tua vida. Então, Paulo lhe traz bem esse entendimento, que nós precisamos mudar a forma de pensar, né? Os metanoia aí. Nós temos que mudar a forma de pensar em relação a isso. Tá, e como devemos anunciar? O que para nós chegou como novo? O que para nós chegou como novo? Nós estávamos condenados, separados, Isaías 59, versículo 2, como eu falei. Aí, Romanos 5, versículo 10, Paulo fala que nós fomos reconciliados em Cristo Jesus. Paulo deixa bem claro em Romanos 5, versículo 10, fala que eu e você, em Cristo Jesus, nós somos reconciliados. Então, você estava separado, você estava condenado à morte, você estava condenado ao inferno e nunca mais ter prazer algum de vida plena em Cristo. Aí, de repente, Paulo chega aqui e fala o seguinte, em Cristo Jesus, vocês foram reconciliados. Mas o que seria ser reconciliado? Viver aquilo que Deus tem para a tua vida em abundância. João 10:10, o texto fala isso. Jesus está falando ali do aspecto ladrão, que nós podemos comparar aqui com as obras de Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir, deixar você destruído, roubar aquilo que é o plano, o sonho, o projeto de Deus para a tua vida. Destruir aquilo que Deus tem para você. Porém, eu vim, não eu, Brunello, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando Paulo fala que ele me reconciliou em Cristo, eu preciso entender que essa vida abundante precisa estar em mim e em você. Isso faz parte, isso é direito teu. Isso é teu, dado por herança teu. Você crê nisso? Amém? Vamos continuar. Somos filhos de Deus. 1 João 3, versículo 1. Fala assim. Sumiu aqui da minha Bíblia. 1 João 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conhece, não o conheceu a ele mesmo. Então aqui nós vemos que João, ele traz essa consciência para mim e para você que nós somos filhos dele. Nós somos filhos de Deus. Eu e você, que vivíamos ali derrotados, sem perspectiva alguma na vida, né, ali achando que não tinha sonhos, não tinha nada para você. De repente você vai e se entrega para Cristo. Jesus vem e muda a tua vida e te dá o direito de você, igualmente a ele, ser chamado filho de Deus. Filho. E o maior prazer que tem um pai é estar com seu filho. Ontem eu estava, a Aldete foi para o Renovo, esse final de semana, eu fiquei com as meninas em casa. Aí é o dia que nós fazemos a festa. A hora que ela chegar, ela fica até brava comigo pela bagunça que está lá. Nós deitamos na sala com as meninas, eu ali assistindo o filme com elas e brincando com elas, eu olhei para a Júlia assim, perguntei para Eloá. A Eloá, devido à maturidade dela, não soube me responder. Porém, a Júlia, já com um pouco mais de consciência e maturidade, ela já me respondeu. Falei, filha, hoje consegue me responder, consegue responder para o pai o que você é para o pai? O que o pai mais quer que você entenda na vida, que você é para o pai? Ela pensou assim, a mulher também mente a Deus? Falei, não, além do que isso. Daí perguntei para Eloá, Eloá deu risada, não me respondeu. Mas daí a Júlia olhou para mim assim e falou, filha. Eu falei, é isso. A maior coisa que o pai quer que você entenda é que você é minha filha. E eu sou o teu pai. E eu creio que Deus ele tem esse mesmo anseio. Por que para mim foi tão importante isso, ela falar isso para mim? Porque não importa o que ela faça na vida dela. Não importa as escolhas que ela tenha na vida dela. Não importa o rumo que ela tome na vida dela, se ela vai ser uma psicóloga ou uma médica ou seja o que for, eu nunca vou olhar para ela por aquilo que ela vai fazer, e sim por aquilo que ela é. E Deus ele olha da mesma forma para mim e para você também. Então Deus ele não está preocupado com aquilo que você pode fazer para ele no reino dele, mas ele está preocupado em você ter a consciência que você é filho dele e ele é teu pai. E ali, nesse momento que ela falou isso para mim, eu me dei uma alegria, assim, eu abracei ela e fiquei ali brincando com ela. E eu creio que esse Deus é da mesma forma, meu querido. Depois eu pude virar para o canto assim e falar, Deus, eu sou teu filho. Eu creio que sou teu filho. Eu creio que não sou mais maconheiro, eu creio que não sou mais drogadito, não sou mais miserável, eu sou teu filho. E eu sei que independente daquilo que eu tenha que fazer daqui para frente, por mais bem feito que eu faça, não é isso que vai me validar. Não é isso que vai me tornar mais filho do Senhor ou não. Nós vemos isso na parábola de Lucas 15. Nós vemos tanto o filho que ficou em casa como o que foi embora. Para o pai não importava. Para o pai só importava eles terem a consciência que eles eram filhos. E que tudo que o pai tinha era deles também. E você precisa acreditar nisso, meu irmão. Que você é filho. Olha para a pessoa do teu lado e diga, você é filho. Oh, Jesus, que obra! Então, a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito dessas boas novas é o que nós vamos anunciar. Então, nós vamos anunciar isso. Aquilo que Cristo fez por mim e por você. Aquilo que é o direito dado a você hoje, ser chamado filho dele. Que você foi reconciliado, que o pecado não tem poder mais sobre a tua vida. Que você é filho, filho. Quando você chegar para uma pessoa aí fora, você tem que falar isso. Eu sou filho de Deus. E eu vim aqui para anunciar o meu pai, falar do meu pai, falar daquilo que o meu irmão primogênito, aquilo que Jesus fez por mim lá na cruz do Calvário. É isso que você precisa falar, meu irmão. Você não precisa conhecer muito a Bíblia. Você não precisa saber que Esdras vem antes de... Do quê? De Neemias? Verdade. Ou Salmo vem antes de... Você não precisa saber essas coisas. Entendeu? É bom você saber para conhecimento teu. Porque isso é bom, nós sabermos. Porém, o que você precisa mais saber no teu coração é que você é filho de Deus. O pecado não tem poder mais sobre a tua vida. Jesus morreu lá na cruz do Calvário para reconciliar você, para dar direito a você, daquilo que Você tem clamado muitas vezes. Sabe por que você não recebe aquilo que você tanto pede? Porque você não tem consciência que Ele é teu Pai. A palavra de Deus fala, Jesus fala, vocês sendo pais, se um filho pedir um pão, você nunca vai dar uma pedra para eles. Ou se pedir um sorvete, você vai dar um escorpião para eles. Não tem como, isso não existe. Ou tem algum pai que faria isso? Tem, erga a mão por gentileza, que eu pedi para Jesus tirar você debaixo da correntada. Então eu creio que, e aí Jesus continua falando, vocês, sendo pecadores, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quem dera eu que sou santo, que não pactuo com o pecado, que sou separado, que existe a plenitude de vida em mim. Então tudo aquilo que pedires em meu nome, eu tenho prazer em dar para você. Aí que vem o grande segredo de tudo. Muitas vezes você não recebe porque você está longe do Pai. Ou você está querendo algo em prol ao teu benefício mesmo. Aí o Pai olha para você, mas eu não posso te dar isso. Se a Júlia chegar hoje com 10 anos e pedir para mim, pai, eu quero um carro para mim, não tem como dar para ela um carro. Uma porque eu não tenho condição hoje e outra porque não tem cabimento. Talvez quando ela alcançar os seus 18 anos, até lá, que em nome de Jesus, pai, que o Senhor me prospere. Deus, eu vou ter condição de comprar um carro para ela. Ou ela mesma batalhar e ter um carro. Então, o que vai validar ela? O que vai dar o direito a ela de ter a condição e poder usufruir do carro? A maturidade dela, a experiência dela. Então, eu e você, muitas vezes, nós não recebemos aquilo que nós pedimos a Deus, porque Deus olha e fala, não, mas você não tem maturidade para isso ainda. Não tem como você alcançar isso. Venha, fique perto de mim. O fato de eu não dar algo a você não me torna menos pai de você. Eu ainda sou teu pai e você é meu filho. Fique aqui junto comigo. Com o tempo eu vou dar para você. Com o tempo você vai entender que aquilo que você está pedindo, eu vou dar para você. Então nós precisamos compreender isso e anunciar essas coisas. Como anunciamos estas boas novas? Vá lá em Marcos 5 agora, por gentileza. Abra lá em Marcos 5. Não Marcos velho, Marcos 5. Vamos aprender com o endemoniado. Como fazer isso? É, você vai ver que o texto fala isso, não é eu que falo, é o texto que fala. Marcos 5, a partir do versículo 15. O texto fala assim. Todos acharam? Deixa eu incentivar você, irmão. Você está numa igreja, aqui nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia. Então, se você tem smartphone ou qualquer aparelhinho aí e não tem a Bíblia ainda, fique no final aí que o Vandão vai ensinar você a baixar. Sabe, né, Vandão, os aplicativos da Bíblia lá e tal. Só você entrar no Play Store lá, tem várias. Tem várias. É, mas é que eu estou me aperfeiçoando, né? Está aqui, ó, meu... Você tem várias, tem NVI, tem várias versões ali. Então, tenha uma Bíblia, tenha um contato, para que nesses momentos aqui você possa acompanhar junto, para entender e compreender que não é coisa minha, é o que a Bíblia está falando aqui, beleza? Então, vamos lá. Marcos 5, versículo 15. Fala assim. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram quem? Oi. Como que está na tua versão? Meu Deus do céu. O que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retire da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para tua casa, para os seus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Então nós vemos aqui no texto que em meio a tantos métodos e formas para se anunciar o evangelho, eu escolho essa aqui, desse exemplo aqui. Então o texto aqui fala bem claro. E Paulo também fala lá em Gálatas 2, versículo 20, ele fala que eu e você nós temos que mostrar a Cristo. Cristo, ele fala que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20 fala a respeito disso. Então Paulo chegou a essa consciência, a tamanha consciência da filiação em Deus, do sacrifício de Jesus, a ponto que ele pôde falar claramente, não sou eu mais quem vivo, não é mais a minha natureza pecaminosa, não é mais os meus pecados, o Paulo, o Saulo que perseguia a igreja, o que queria matar todo mundo, o cheio de ódio, isso, aquilo, não. Agora quem vive é Cristo que vive em mim. E eu e você nós precisamos entender da mesma forma, que não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Você só precisa se despir da velha natureza, que Paulo mesmo fala isso em Efésios, e revestir daquilo que está em Cristo Jesus, para que você possa anunciar o Evangelho. Mostrando através de nós, algo que me chama atenção aqui no texto que fala assim, indo ter com Jesus. Então as pessoas foram, na verdade, aqui só para que você entenda, eles não foram lá para ver o milagre de Jesus, aquilo que Jesus fez na vida do endemoniado aqui. Eles foram lá para reivindicar os porcos, porque era uma cidade que até então o poder aquisitivo deles, o trabalho deles era o cuidar dos porcos aqui, era uma das formas que eles tinham e conseguiam dinheiro e mantimento para eles mesmos. Então, quando isso aconteceu, conta aqui, uns versículos antes aqui do 12 aqui em diante, ó, fala aqui no 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Mas anunciaram o quê? Que o endemoniado ali era outro homem? Não, eles não estavam nem aí com o endemoniado. Na verdade, eles estavam ali para contar para o restante da cidade que os porcos ali, há mais de 2.000 porcos, foram tudo para o rio. Aí quando a multidão chega ali para questionar Jesus, não chega ali para vê o endemoniado, chega ali para questionar Jesus, pô, queremos nossos porcos de novo, e agora o que nós vamos fazer? Você vai dar conta aí dos 2.000 porcos aí que se foram para água abaixo? Nós estamos querendo agora, esse era o questionamento deles. Porém, o texto aqui, que me chama muita atenção, fala assim, saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Então, todas as vezes que as pessoas chegarem a ter um questionamento a respeito de Jesus, se Jesus faz ou não faz, se Jesus pode mudar ou não pode mudar, se Jesus existe ou não existe, todas as vezes que as pessoas aí fora tiverem esses questionamentos, eu e você precisamos entender o seguinte, eles vão olhar sabe para quem? Para mim e para você. Assim como eles olharam aqui para esse endemoniado aqui, as pessoas hoje também elas vão olhar para mim e para você. E de fato testificar no coração delas que aquilo que Jesus fez é real. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é real e validou na minha vida e na tua vida. Então, meu querido, o que eu e você precisamos compreender nessa noite, em nome de Jesus, que você saia daqui, já estou acabando, que você saia daqui com o coração ardente, que as pessoas vão chegar até você. A minha oração, em nome de Jesus, que as pessoas cheguem até você. Que no ônibus, você que está indo para a faculdade, para o trabalho, onde for, as pessoas fiquem possessas no teu lado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Ô Aninha, como é que não, Aninha? Porque você é a resposta. A resposta que as pessoas têm perguntado aí fora, os questionamentos de amigos meus, pessoas aí fora, amigos teus que estão aí se afundando no álcool, nas drogas e tudo aí fora que o mundo tem oferecido a eles, a resposta para isso é eu e você, irmão. O fato de você chegar lá falar de Jesus, mas que você não vivenciou e que você não conhece, não vai validar nada na vida da pessoa. O fato de você chegar e falar daquilo que Cristo fez, sem antes ele ter feito na tua vida, a Bíblia fala bem claro, Jesus se levantou contra pessoas dessa forma, que são os fariseus, hipócritas, que falavam, anunciavam algo e não viviam. Que eram bonitos por fora, mas era podre por dentro. Então, eu creio em Deus hoje, que o que Deus quer nos levar, assim como eu creio em meio a tantas coisas e tantas boas novas, que alguns aqui já sabem, todos futuramente vão saber. Amém? Amém? Estou me segurando. Estou me segurando, não é fácil. Não é fácil. Eu creio que Deus, Ele quer levar eu e você ao novo tempo, aonde pessoas da tua família, aonde amigos teus vão estar aqui junto com você. Pessoas que você nem imaginou, pessoas, sabe, aquela assim, eu não sei, eu não vou mentir para você, eu tenho pessoas que olham assim, meu Deus, nunca imaginei que essa pessoa está na igreja, falta de fé, né? Assim como muitos também pensaram a meu respeito, e hoje estou aqui, podendo testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida para você. Então, meu querido, não existe pessoa mais dura do mundo, não existe pessoas tão pecaminosa que Cristo não possa transformar a vida delas, assim como transformou a minha e a tua também. Nós precisamos acreditar nisso. E aqui, acompanhando o texto, para finalizarmos, nós vemos aqui que as pessoas, ao olhar para aquele endemoniado, encontraram três características neles. Agora eu vou começar a pregação. Encontraram eles assentados. Esse assentados aqui, o que me chama a atenção, é o que está acontecendo aqui. Você está o quê? Tirando os que estão em pé lá? Porque querem estar em pé. Mas você está aqui assentado, porque o estar assentado é uma característica de aprendiz. Então você está aqui porque você está ouvindo. Está aqui, você só veio na igreja porque você quer aprender algo. Senão você não viria para cá. Então você está aqui porque eu creio que existem várias dificuldades e várias lutas na tua vida, que você tem uma expectativa que hoje você encontra uma solução para a tua vida. Pegando um gancho da primeira pregação que o Pipe trouxe quando ele voltou da Alemanha, que ele falou ali a respeito de, muitas vezes, nós ficar olhando para os nossos próprios problemas, ou umbigo, ficar olhando só para o nosso umbigo, muitas vezes isso nos mata, e isso é um fato. Se você ficar olhando só para a tua doença, só para o teu problema, você vai só definhar, meu irmão. Isso você pode ter certeza. Eu creio que aqui no individual de cada um tem sua luta, cada um aqui tem sua dificuldade. Agora, se você ficar olhando só para isso, meu querido, você não vai chegar a lugar nenhum, a não ser morrer, infelizmente. Aí o Pipe nos trouxe, como cajadada, que eu e você, nós precisamos abrir nossos olhos e começar a compreender que existem pessoas com dificuldades maiores aí fora. E eu tenho pecado comigo, porque eu creio que é uma das coisas que eu gosto em Deus de fazer, e tenho pecado, mas em nome de Jesus eu vou fazer, é ir na cadeia, ir no presídio, falar do amor de Deus lá para eles. Porque lá dentro, você chega lá, meu querido, você vê que aquilo que eu tenho, as feridinhas que eu tenho, a fofoquinha que às vezes eu faço, ou o tchê-tchê-tchê que acontece comigo, não é nada em vista que aqueles caras passam lá. Aí você podia ser bem radicalzão, mas mereceram, mataram alguém, roubaram, tem que estar lá morrendo, meu. Meu querido, a única diferença entre aquelas pessoas e você, ou eu, é Cristo na tua vida, meu querido. Talvez se Jesus não entrasse na tua vida, você ia estar lá dentro também, por estupro, por pedofilia, por matar alguém ou por roubo. Então, a única coisa que nos torna diferente dessas pessoas é porque Cristo está na minha vida e na tua vida. Porque a origem do pecado, a tendência do pecado é cometer aquilo mesmo. Você olha lá naquele lugar, você vê pessoas lá oprimidas, sobrecarregadas, com peso nas costas. Condenados à morte, ao jugo de escravidão, de pecado, está lá. Aí você vai num lugar desses, ou vai num leprosário, ou vai num hospital, anunciar o evangelho, começa a ver lá, o cara em fase terminal lá, de câncer, ou de HIV, ou seja, qual for o problema dele, glorificando a Deus, dizendo que se morrer é lucro. Aí você começa a ver que aquilo que nós temos olhado para nós mesmos e querendo dar um alto valor daquilo que nós passamos, não é nada comparado àquilo que as pessoas estão aí passando aí fora. E eu venho aqui nessa noite convidar você a olhar para essas pessoas, a não passar ali na frente de um cara daquele caído no chão e saber que, às vezes, precisa de uma palavra tua. Eu preciso crer em fé que um cara desse vai mudar, porque eu nunca mais vou ver ele ali. Pode ser um pregador, um missionário, seja o que for. Eu preciso crer nisso, porque o evangelho pode alcançar ele também. Mas como pode alcançar ele? A partir do momento que eu parei ali, anunciei, relembrei ele daquilo que ele já fez. A condição dele de filho, vivendo entre porcos, escravo, numa terra distante. Relembrar ele que ele precisa voltar para a casa do pai. Então você precisa fazer isso, meu querido. Eu creio que lá no teu trabalho existem quantas pessoas, na tua faculdade, na tua casa, pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E você tem que estar ali, mostrando a todo tempo, falando, anunciando a todo tempo a eles. Então, Estar assentados aqui é uma característica de aprendiz. Eu e você, nós precisamos ter isso em nossas vidas. As pessoas, ao olhar para mim e para você, elas têm que ver isso, que você é uma característica tua de discípulo. Você tem um coração ensinável. Você está aprendendo algo. A palavra de Deus fala que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se muitas vezes você para, meu querido, falando só asneira, é isso que tem no teu coração, não fique bravo comigo. A Bíblia diz isso. Agora, se você passa o tempo inteiro falando de Jesus, daquilo que Deus fez na tua vida, é porque o teu coração está cheio disso. Você tem sentido disso. Né? E você tem buscado aprender isso, na célula, nos cultos, nas reuniões de orações, em todos os lugares, onde a palavra está, ali você está, querendo aprender isso. E nós vemos esse exemplo de Marta e Maria. Não vemos essa característica de estar assentado? Nós vemos que Jesus chega na casa de Marta e Maria, e de repente, Maria logo começa, Maria ou Marta que trabalha, as mulheres, Marta. Aí nós vemos que Marta começa ali, já querer arrumar a casa e fazer uma feijoada para Jesus, já pega a balde para lavar os pés de Jesus, já começa todo ali um ativismo ali de trabalho. Aí, de repente, ela olha assim e já, ah, não, essa minha irmã está por fora. Já fica brava, cara, falou, Jesus, peça para essa medonha aí levantar e me ajudar. Eu aqui sofrendo e ela aí sentada aos teus pés. Aí Jesus chega e fala, Marta, Marta, se ligue, Marta. A melhor parte desse momento aqui é o que ela está fazendo. Ela está aqui assentada aos meus pés, aprendendo de mim. Aprendendo de mim. Então, quando as pessoas chegaram e viram aquele endemoniado, aquele possesso, vamos mudar para ser endemoniado, é meio endemoniado, né? Viram aquele possesso que há anos e anos estava ali, sem parança, se cortando com um caco. A palavra de Deus fala isso, que ele se cortava com um caco de telha. Que colocavam grilhões, amarravam e ele arrebentava esses grilhões. E ficava de dia e de noite. Se você ler ali inteiro, Marcos 5 fala disso, fala a respeito dele. Que ele estava ali o tempo inteiro, sem parança. Estava ali desequilibrado emocionalmente, sem estrutura alguma. Aquilo ali era um... se você estudar sobre a época ali, eles até pegavam essa condição desse possesso e meio que se justificavam que a cidade deles não ia para frente porque tinha um endemoniado ali, que há anos e anos fazia aquilo, que destruía tudo. Aí, de repente, eles chegam lá para questionar Jesus, eles se deparam com quem? Ele totalmente lúcido, sentadinho, aprendendo de Jesus, recebendo de Jesus, se tornando um discípulo de Cristo e recebendo aquilo que Jesus tinha para ele. Outra coisa que nós identificamos aqui na vida dele, que as pessoas viram, imperfeito juízo. Ele estava em perfeito juízo. E continuando fala, vestidos. Perfeito juízo e vestidos, não tinha como eu não falar, que é o que todo mundo sabe que eu sempre falo, que é o que está lá em Romanos 12, versículo 2, e Efésios 4, versículo 22 e 24, para finalizarmos. Os dois textos aqui, Paulo ele trabalha o seguinte, que para mim e para você, vivermos tudo isso, e entender que Cristo morreu por mim, e que você precisa anunciar esse evangelho lá fora, você precisa mudar a tua forma de pensar. Você precisa passar por um processo de deixar o Espírito Santo de Deus mudar isso. Você ter essa consciência, que você é uma nova criatura. E Paulo ele fala que eu e você estamos nos despir, em Efésios fala isso. Você precisa se despir do velho homem. Então, aquilo que você praticava, aquilo que você vivenciava antes de Cristo, isso você não pode mais vivenciar. Você precisa se despir disso e se revestir. Porque é como esse rapaz se encontrou, foi assim que virou ele. Encontraram ele vestido, né, onde estavam todos os pecados, onde estava tudo perdoado. Lucas 15, nós vemos isso também. Quando o filho retorna para casa, algo de imediato que o pai pede é o seguinte, traga as roupas novas para ele. Aquilo que é sujo, aquilo que é do mundo, aquilo que era sinônimo de escravidão para ele não é mais. Pode tirar, tire. Ele é meu filho, ele voltou para casa. Ele é meu filho. Então troque as vestes dele. E nessa noite, meu querido, eu creio que Deus ele quer fazer isso na tua vida. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o que passa no teu coração. Alguma coisa eu sei. O mesmo Jesus que tocou na minha vida 14 anos atrás, ele pode tocar na tua vida também. E eu não sei qual é o teu problema. Talvez você passe aí lutas maiores do que eu passei aí no meu passado. Mas eu creio que ele é o mesmo, ele pode tocar na tua vida. Assim como ele libertou esse rapaz aqui. A palavra fala aqui que legião, no mínimo, era de 5 mil a 6 demônios que estavam atormentando ele. A ponto de escravizar ele. Eu não sei o que atormenta você, mas eu sei que o mesmo Jesus que libertou ele aqui, está aqui para libertar você também. E na medida que isso acontecer, você tem que sair lá fora e anunciar para outras pessoas aquilo que ele tem feito na tua vida. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. E eu gostaria que você agora, em oração, você começasse a falar com Deus. Começasse a relembrar daquilo que Ele já fez na tua vida. Comece a orar, comece a lembrar de coisas, da situação de vida que você se encontrava. Ou você entrou aqui hoje e se encontra numa situação que você tem desagradado a você mesmo. O fato de você sentir que isso tem desagradado a você já não é de você mesmo, é o próprio Espírito convencendo você. Comece a orar e declarar que Jesus é o teu Senhor, que Ele é o teu Salvador. Jesus, eu quero agradecer a Ti pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Muitas vezes nós assistimos filmes, vemos clipes, vemos tantas coisas a respeito daquele momento e nosso coração se entristece, temos dó do Senhor, de ver o Senhor passar por tudo aquilo. Mas saber que aquilo ali tem que gerar em nós alegria, tem que gerar em nós um júbilo, de tamanho sofrimento, saber que aquilo ali era direito nosso, aquilo ali era a condição nossa, nós tínhamos que passar por aquilo ali. E obrigado porque o ato que o Senhor fez ali em obediência, nos gerou vida, e vida em abundância. Obrigado pela troca ali na cruz do Calvário, Jesus. Obrigado porque a minha morte foi sobre o Senhor e a tua vida veio sobre nós. E nós glorificamos o teu santo nome, Senhor. Obrigado por esse louvor que tivemos aqui nesta noite. Por cada um, Deus, que participou. Que aqui nós podemos entoar cânticos de louvor e gratidão ao Senhor. Declarando que tu és o nosso Senhor. Que tu és o nosso dono. Que tu és o nosso ser supremo. Que não existe nada que se compare ao Senhor. Pai, da mesma forma que no momento em que o Senhor chegou aos discípulos e começou a anunciar ali coisas que eles não iam conseguir viver e muitos se afastaram. O Senhor olha para alguns deles e pergunta, por que vocês ainda permanecem aqui? E nós vemos ali que os discípulos falam, para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pai, nós também pronunciamos essas palavras hoje. Para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna, Senhor? Deus, a minha oração é que como igreja, o Senhor nos dê uma fome, sede de justiça. Na medida que o Senhor tocar em nós, que possamos anunciar o Teu Evangelho a toda criatura. Anunciar o Evangelho, Deus, a todos os perdidos, ó Pai. Aqueles que estão no nosso trabalho, na faculdade, aqueles vizinhos, ó Deus, familiares, todas as pessoas. Deus, queremos anunciar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor nos reconciliou juntamente com Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Gratos somos a Ti, Senhor. Deus, abençoa a vida de cada um aqui, Deus. Eu oro para que essa palavra frutifique no coração de cada um. Assim como tem frutificado o meu coração, tem me levado, Deus, a entender que eu fui chamado para fazer isso. Anunciar o Teu Evangelho. Deus, que o Senhor permita que cada um aqui também, Deus, receba isso. E aqueles, Deus, que têm o dom do evangelismo, Pai, que por algum motivo estão parados, Deus, eu oro para que o Senhor venha incendiar o coração deles, Pai. Deus, cada banda que tem aqui dentro da igreja, Pai, que tem, Deus, se prontificado no coração, através da música, de anunciar o Teu Evangelho, Deus, eu oro para que haja uma unção evangelística sobre cada um deles, Pai. Que cada um comece a anunciar aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pai, que o Senhor comece a abrir meios para irmos, Deus, seja em hospitais, presídio, seja nas ruas, ó Pai, com as bandas, com teatros. Pai, independente da forma, várias e várias formas de fazer isso. Mas nós queremos falar aquilo que é a essência do nosso coração, aquilo que o Senhor fez por amor a nós. Muito obrigado, Jesus. Em Teu nome, Jesus, que eu oro, agradecido por esse culto nessa noite. Amém, Senhor.